um barzinho famoso. Um cara dos mais mentirosos já tá no pé do seu ouvido. E o quê? Usando o repertório de cantar da placa e vestindo o valendo pra arrancar uma risada. Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex e que não precisava nem de 10% do que fez. Ei, ei, ei, ei. Pelo sofrimento, cê me tendo louco, com a boca na garrafa, sua boca nos outros. Mas bora ver daqui um mês e pouco, eu vou valendo que o cenário vai ser outro. Pelo sofrimento, eu metendo louco, sua boca na garrafa, minha boca no povo. Pensa no tanto que eu tô ansioso pra meter a cara na lua de novo. E tá faltando só um mês e pouco. Repertório de cantar da praia e vestindo valendo pra caro uma risada. Mas sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex e que não precisava nem de 10% do que fez. Ei, ei, ei, ei. Pelo sofrimento, cê metendo louco, minha boca na garrafa, sua boca. Mas bora ver daqui um mês e pouco. Eu vou valendo que o cenário vai ser bem baixinho. Sendo sofrimento, eu metendo louco, a boca na garrafa, minha boca no povo. Pensando tanto que eu tô ansioso pra meter a cara na lua de novo. E tá faltando só um mês e pouco. Quando alguém te despreza muito, o coração vai calejando. Não é verdade, Cristiano? Vai, a gente vai aprendendo. Como esquecer alguém? Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Assim, ó. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Não foi mais, não é mais a minha notificação preferida. Superei você.

peito é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Parecia um bom negócio. Você se desfazer de mim. E aí? Só não contava com os juros que a saudade no futuro ia te cobrar por mim. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai volta, ai, ai, ai. O quê? Abre também, fecha a porta. Te perder. Foi o quê? Sem você, joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, por cicatrizar. Uau. Ô paixão. Assim, ó. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Vem, vem. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, joguei bebida na ferida. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, cicatrizar. Uau. Joguei bebida na ferida. Que bom que o álcool cicatriza. Te perder. Mais forte, mais forte, mais forte. Te perder foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você, joguei bebida na ferida. Que bom que o álcool cicatriza. Olha, seu redor tem tanta gente precisando da sobra que cê tem. Para pra pensar que o que é nada pra você é tudo pra alguém. Então coloque sua mão na consciência que tá ocupada contando dinheiro. Amanhã cê vai embora e não leva um centavo dessa vida, meu parceiro. Te colocam numa caixa de madeira que não tem guarda-volume nem gaveta. O que você juntou ficou aí juntando poeira. Oh, oh, oh, oh, oh. Pra que viver preso nesse egocentrismo? Tira a venda do olho na boa. Pensa que o legado que cê vai deixar tem que ser nas pessoas e não pras pessoas. Sai desse egocentrismo. Tira a venda do olho na boa. Pensa que o legado que cê vai deixar tem que ser nas pessoas e não pras pessoas.

ser genérico se não entender. A cura que você procura vai ser sempre eu. Você tá se sentindo bem? Eu tava tão certo quando eu decidi pedir a sua mão. Foi a maior besteira que eu fiz. Inocente eu fui, mal sabia o que estava por vir. Mais de 5 mil reais foi o que eu gastei. Nesse par de alianças eu me dividei. Parcelei a palhaçada toda no cartão. Agora eu tô pagando, é com a solidão. Assim ó, vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai ai. Ameniza essa dor. Me aceitar ouro no boteco, é pra lá que eu vou. Vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai ai. Ameniza essa dor. Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco. Amor, amor. Eu tava tão certo quando eu decidi pedir a sua mão. Foi a maior besteira que eu fiz. Inocente eu fui, não sabia o que estava por vir. Mais de 5 mil reais foi o que eu gastei. Esse par de alianças eu me dividei. Parcelei a palhaçada toda no cartão. Agora eu tô pagando é com a solidão. Vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai ai. Ameniza essa dor. Se aceitar ouro no boteco, é pra lá que eu vou. Derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai ai. Ameniza essa dor. Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco. Já que eu não tenho mais amor. Vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar tudo que? Cristiano, eu vou tomar em cachaça pra ver se passa. Porque essa desgramada só me deu prejuízo. E é pra lá que eu vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar tudo de cachaça pra ver se passa, ai ai. Ameniza essa dor. Eu vou fazer um bolo com o dono do boteco. Já que eu não tenho mais amor. Já que eu não tenho mais amor. Conhecer uma pessoa, termine com ela. Espera um pouquinho, é bem rapidinho, já chega a conversa. Ela fala pra um, que fala pra outro, que fala pra você. E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer. Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender. Mas eu já atendi, você já falou, agora eu vou te responder. Uai, era eu que não prestava. Uai, é você que não me amava. Uai, se eu fui um nada pra você. Uai, cê quer voltar pra querer. Uai, era eu que não prestava. Uai, é você que não me amava. Uai, se eu fui um nada pra você. Uai, cê quer voltar pra quê? Ei, sopa! Uai! Sempre, papai, sempre!

dar mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu toco, da mão cai o copo. O duelo, oxe, duelo, de encontrar assim do nada, com a boca colada em outro cara. Duelo, oxe, duelo, e a cada passo foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei pra trás. Se o dia tá claro, se o clima tá quente ou se vai chover, são coisas que a gente não pode prever. Do botão pra fora, pessoas e decepções que vão acontecer, são coisas que a gente não pode prever. De tombo em tombo, porrada em porrada, depois de umas bocas erradas, em beijo que é de visão de mágoa. Tipo esse seu, que a gente não escolhe, simplesmente acha. Eu escolhi te amar e pra sempre ter você. Escolho nunca te fazer chorar e nunca te perder. Eu escolhi perdoar, com você evoluir, e o que passou deixa passar. Eu escolho ser feliz. Se hoje eu tô de terno preto e você de noiva, porrada depois de umas bocas erradas, tem beijo que é de visão de magas. Tipo esse seu, e a gente não escolhe, simplesmente acha. Eu escolhi te amar e pra sempre ter você. Escolho nunca te fazer chorar e nunca te perder. Eu escolho perdoar, com você evoluir, e o que passa, deixa passar. Eu escolho ser feliz. Se hoje eu tô de terno preto e você de noiva, é por causa dessa. As nossas escolhas. Alô, São Paulo! Puta que pariu! Vai ter azar igual esse caboclo que eu nunca vi, viu? Cortaram minha luz, perdi o meu emprego. A minha geladeira é só ovo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. Com o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que é aí. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Quem tá feliz levanta a mão e dá um riba. Cortaram minha luz, perdi o meu emprego.